marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Ele me unge com vestes de louvor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Ele me unge com vestes de louvor. Voz alta que você é um vencedor. Big Uglissi, lavado e remido, destemido remador. Levando autoestima aos quatro cantos, sem exceção. Eu tenho a marca da vitória registrada em meu coração. Porque ele me escolheu, me chamou pra aliança. Disse que eu era dele, por ele que não haveria distância. Capaz de nos separar, por mais que o mundo me seduza. Contra principados e potestades, eu sei que é minha luta. O que aqui se faz, aqui mesmo se paga. Então enquanto é tempo, vai, acorda meu chapa. E você, de Curitiba, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Maceió, Fortaleza ou Manaus, você foi feito pra revolucionar, dê seu grito de liberdade, pois ela foi conquistada pra você por Cristo. Sei que as muralhas irão ao chão, minha espada é pelo rei. Assim como foram os dias de Davi, eu também viverei. E terei vitória nas batalhas enquanto aqui estiver. Isso é somente para aqueles que de fato têm fé. Não fique omisso, exija o que é seu por direito na história. Pois você também tem a marca da vitória. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Ele me ungiu com vestes de louvor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Ele me ungiu com vestes de louvor. Depois da luta, sei que tenho vitória. Vou de glória em glória. Reina. Legal. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal nenhum e sei que não dependo da sorte. Sei que teus anjos estão ao meu lado, mesmo assim não lhe tentarei. Apenas seguirei as tuas ordens, meu rei. Assim como Paulo foi de cidade em cidade e tornou-se um prisioneiro por anunciar tua verdade. Assim como João Batista teve a sua cabeça cortada, pois em teu nome foi e pregou a palavra. Morrer em ti é lucro, hoje eu sei que eu tô no caminho certo. Pelo novo céu e pela nova terra, então espero. Ciente que eu tô fazendo a minha parte nessa história, pois eu sei que eu tenho a marca da vitória. Tenho a marca da vitória do Senhor. Tenho a marca da vitória do Senhor. Tenho a marca da vitória do Senhor. Ele me unge com vestes de louvor. Tenho a marca da vitória do Senhor. Tenho a marca da vitória do Senhor. Tenho a marca da vitória do Senhor. Ele me unge com vestes de louvor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Tem a marca da vitória do Senhor. Ele me unge com vestes de louvor.